como sabem, 30% das crianças em Portugal são vítimas de situações de pobreza devido ao corte das prestações sociais, seja os abonos, seja o rendimento social de inserção, que tem vindo a arrastar para situações de pobreza muitas crianças. Infelizmente, em Oliveira do Hospital, os números não têm essa expressão, e tem havido um trabalho muito, muito entrosado de articulação entre o município, a rede social, ou seja, as várias instituições particulares de solidariedade social, a própria segurança social. Portanto, trabalhámos todos em conjunto para estarmos atentos a estes casos, também em ligação à escola, perceber onde é que estão as dificuldades para agirmos o mais rapidamente e podermos apoiar as famílias que mais necessitam.